Pois isso mais que vencedor. Bem mais. Fui salvo pelo teu amor. Eu nunca vi algo assim. Como esse amor de Deus por mim. Diz mais uma vez. Pois isso mais que vencedor. Salvo pelo teu amor. Eu nunca vi algo assim. Como esse amor de Deus por mim. E quando as lutas se apressarem em vir contra mim, sei que posso caminhar sempre até o fim. Pois as lutas são momentos pra eu batalhar. Todas as lutas servirão pra me edificar. Eu sei que meu Deus matou a morte pra eu viver. Eu sei que ele venceu e por isso eu vou vencer. Entendo que ele se entregou em sacrifício por alguém como eu. Isso deve ser difícil. Não posso ser tão mec, no que vê é confiante. Tenho que ser Davi e ir pra cima do gigante. Antes eu era do mundo e contava com a sorte. Agora eu sou de Deus, tá tranquilo, hoje eu sou forte. Fecho o olho, acredito. Eu vejo muito sangue com suor e muita dor. Baixa dose de angústia, alta dose de amor. Todo meu louvor e admiração a quem por mim se deu na cruz, me entregando seu perdão. Curando minhas feridas, apagando meu passado. Guardando meu futuro, meu presente aliado. Tá sempre do meu lado, aconteça o que aconteça. Disse, lindo, eu te amo mesmo que cê não mereça. Mesmo que eu não mereça. Isso mesmo. Isso é amor! Hoje sou mais que vencedor. Fui salvo pelo teu amor. Eu nunca vi algo assim. Como esse amor de Deus por vai durar o sofrimento. Sabe da verdade dentro do meu coração, da minha intenção ao escrever cada canção. Ele sabe o quanto vale o que ele fez na minha vida. Aonde eu estaria sem ele, o que eu seria? Sabe do meu medo de proceder errado. Conhece cada round da minha luta com o pecado. Se hoje eu sou forte, sei que sou é pela graça. Por causa do amor que o Senhor me deu de graça. Valeu por não me deixar nas mãos do inimigo. E me perdoa pelas vezes que eu falei contigo. Abençoa minha vida, abençoa o meu caminho. Abençoa, abençoa, senti fico sozinho. Como esse amor de Deus por mim.